Irma! Irma partido aço, mesmo! Nego velho daquele jeito! Pra vagabundo nenhum botar defeito! Aquele bom malandro falava a verdade, aquele bom malandro brilhava sorriso, aquele bom malandro arrancava aplausos, aquele bom malandro era meu amigo. Aquele bom malandro falava a verdade, aquele bom malandro brilhava sorriso, aquele bom malandro arrancava aplausos, aquele bom malandro era meu amigo. Era não, continua sendo como até hoje. No preço sabota mil, amigo, amigo. Apareceu mais uma estrela no céu, lá do Monte Azul. O mar se abriu, se abriu, se abriu. Pela ganância do sistema foi réu. Brooklyn Sul, sabota mil, amigo, amigo. Apareceu mais uma estrela no céu, lá do Monte Azul. O mar se abriu. Pela ganância do sistema foi réu. Quem desacreditava criava problema. Ganhou espaço pro rap, tela de cinema. Cronometrado chegava de assalto, roubava cena. Quem desacreditava criava problema. Já tirou cadeia, pagou mó veneno. Na lei da favela, juro firmamento. Cumpre seu papel sem arrependimento. Com dignidade, só deu tempo ao tempo. Ele veio a demanda e representou, conquistou Aruanda e Cambu. Ele veio a demanda e representou, conquistou Aruanda e Cambu. Maestro do canal, aquele sal. Aquele bom malandro falava a verdade, aquele bom malandro brilhava sorriso, aquele bom malandro arrancava aplauso, aquele bom malandro era meu amigo. Aquele bom malandro falava a verdade, aquele bom malandro brilhava sorriso, aquele bom malandro arrancava aplauso, aquele bom malandro. No batuque do atabaque, sangue de preto, toque sabe. No batuque do atabaque, sangue de preto, toque sabe. No batuque do atabaque, sangue de preto, toque sabe. No batuque do atabaque, zona sul, favela, raga, samba, é sabotagem. Todo bom malandro vira otário quando ama, moro meu. E todo bom malandro tem uma Tereza também. Sabotagem, samba da melhor qualidade. Aquele bom malandro falava a verdade, aquele bom malandro brilhava sorriso, aquele bom malandro arrancava aplauso, aquele bom malandro era meu amigo. Aquele bom malandro falava a verdade, aquele bom malandro brilhava sorriso.